A dona da noite chegou no pedaço. Que vai começando, viajão! Mexe naipe. Fala, viajão! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Juntamente com Edu Guedes. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Por aqui. Bora lá, gente. Dona da noite. E aí, Rica? Queria te amar. Bora, Rica! Se derrubou aí, Pena, como é que é? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone. E as luxuosas de luxo. Chapecando por aqui, obrigado. O empresário, grande empresário Guilherme. E a nossa amiga Águia aí com a gente. Baqueiro Léo. Vem, moça bonita. Sei que não é tarde para mim. Tentar te reconquistar. DJ Josias. Considerada a saudade aí com a gente. Deixa por aqui. Manetão! Sai que é sua! Manetão! Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Sós, ou fazer de tudo pra ter você. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor. Baixando Filipinho aí com a gente. Aí, Filipinho! Chapeca, meu irmão, aí, Filipinho! É verdade que eu nasci pra ti. Você tá achando ala, chega com a gente. Obrigado, meu irmão. É belo, bora, Falcão, bora, meu Gil. Alô, meu Gil. Nós dois. E nem que o mundo diga não. Isso quem manda é o coração. E nada vai nos separar. Eu vou na rádio, na TV. Me declara só pra você. Baixando Júnior, por intimidade o seu. Tá aí com a gente, juntamente com a Núbia. Alô, Júnior! Bora, meu! O empresário Júnior já por ali. Bate! Porque essa distância entre nós dois, dois amores lindos a viver sós, vou fazer de tudo pra ter você. A Carroça da Saudade. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor sem limites não pode acabar. Já bailando! Bora, cá! É verdade que eu nasci pra ti. E você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E nem... Vamos ao vivo aí no Facebook da Rei. Diga não. Alô, Rei! Já pega daí que eu quero ver. Nada vai nos separar. Eu vou na rádio e na TV. Me declara só pra você. Empresário Guilherme da Valor. Me escutar. Vamos na comitiva da Feira da 25 aqui comigo. Fala de achar, fala de eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando. Olha o cheiro dos fanáticos aí! Você feriu meus sentimentos. Mentira. Lúcio CD. É amor. Estou aí na banda Alvivaços aqui na Via Show. Meu Domingueira Torre, Josias Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Meu parceiro Betinho já por aqui. Já preparando tudo. Posso falar. Próximo domingo, lá na Mansão da Saudade. Baixa o bicho. Quero é me refazer. E aí, Nádia Cristina? Jones por aqui com a gente. Um abraço pra você. Para Big Show, para Big Show. Com a gente, alô, Erlo. Um abraço pra você. Está aqui com a gente, paciente. Faz assim comigo, Um abraço pra você! Aí, Leca! Chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais ou além. Bem, chega mais perto, meu bem. Não, parceiro, o que é que eu? Fala, o que é que eu? Dona da Noite. Só contigo danço desta contente. DJ Júnior Show e Banda Bregão Estilizado. Moleque Mola. Atira o lei, lei, lei, lei, lei, me acerte o laço, por favor. Atira o lei, lei, lei, lei, lei, atira o...

O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos. Fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Palma na mão, palma na mão. Bagudinho um pouquinho, gente. Vamos sambar, vamos sambar. Prepare o coração e o samba no pé. Essa música é a cara do grupo Irreverência. Bagudinho, bagudinho. É no pagode, é no pagode. Eu quero ver você abalando no pagode. Sainha rodadinha, rebolando até o chão. Só do plataforma que tem medo do avião. Usando meu pagode me levou até a lua. Me chamando de amor, chamando de paixão. Cada você sabe balançar. É no pagode, é no pagode, samba. É no pagode, é no pagode. Irreverência, se sacode. É no pagode. Olha o rebolado da mulherada. Piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri. Big Show! Grita! Piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri. Metida balão, meu irmão. Vai, bichinho! Todo de platinão, cheiro, mulher. Não consigo dormir direito de tanto. Vão precisando do... Baixando a Dilson da Unimed. Aí com a gente, alô, Dilson. Ou quem sabe o seu jeito que é te agarrar. Amaral do drink do Amaral, nome de emoção. E o cheiro do pescoço de fazer arrepiar. Fechando da primeira dama do papagaio. Dona Lulu. Dona Dudu. Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos amar. Deitado de lado ou de pé, você vai ser a minha mulher. Ai que, ai, ai, ai lá do papai. Ai, ai, ai lá do papai, mainha. Até o chão, ai que tesão. Até o chão. Carroça. Já que tá gostoso, deixa a mamãe. Deixa a mamãe, deixa a mamãe. Mas já que tá gostoso, deixa a mamãe. Já já tem aquele baú de luxo. Bora, bora, bora. O baritão já preparando por aqui. Ai, ai, mata o papai. Ai, ai, ai, mata o papai. Vai, vai. Ai, mata o papai, marinha. Até o chão. Ai, que tesão. Até o chão. Mulherada, mulherada que dança essa, como fica todo mole. Mulherada que dança essa, como fica todo mole. É uma dança nova que tu rebola. Ui, é uma dança nova que pode. Vamos ali, bora. Mulherada que dança essa, o corpo fica todo mole. Mulherada que dança essa, o corpo fica todo mole. É uma dança nova que vole, vole, e vole, vole. É uma dança nova que vole, vole, vole. Mas o swing, vole, vole, vole, vole. Ui! Vole, vole, vole, vole. Vole, vole, vole, vole. Vole, vole, vole, vole. Vole, vole, vole, vole. Vole, vole, vole, vole. Mexe o bandeirão. Chama a Lourine. E a Bolatinha. Japonesinha. Pagodinho, André, de achar. Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na barata dela, ele vai dar uma chicotada na barata dela, ele vai dar uma chicotada na barata dela, ele vai dar uma chicotada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, Rogério, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me ter. Bora, Rogério. Diz aí, Rogério, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me ter. Ele vai dar uma paulada na barata dela, ele vai dar uma paulada na barata. Deixa nessa segunda do real. Aqui na Via Show, meu irmão. Nossa segunda do real, tradicional. Segunda do real na Via Show. Vamos aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora pra mim. E aí, Netão? Ele vai dar uma esporada na barata dela. Ele vai dar uma esporada na barata dela. Ele vai dar uma esporada na barata dela. Ele vai dar uma esporada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, Luizinho, aqui. O que você vai fazer? Eu vou comprar um inseticida pra me ter. Diz aí, Luizinho, o que você vai fazer? Ele vai dar uma tonteada na barata dela. Ele vai dar uma tonteada na barata dela. Ele vai dar uma tonteada na barata dela. Ele vai dar uma tonteada na barata dela. Isso aqui é rocha uma loucura, meu irmão. Isso aqui é rocha uma loucura. Na minha cama, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. E aí, maluquinho? Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender. Diz aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender. Ele vai dar uma furada na barata dela. Ele vai dar uma furada na barata dela. Ele vai dar uma furada na barata dela. Ele vai dar uma furada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da... Vai na próxima quarta-feira, lá em Santa Cruz do Anari. A nossa luxuosa chega pela primeira vez no Festão do Sírio, lá em Santa Cruz. Aí É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Deixa minha chance. Carroça da Saudade. Da pólvora Falcão. Muita pólvora ontem no estilo, viu, Falcão? Aí, Falcão! Let it go away. Prometeu! I gave my love to you one day. You didn't know how to give it. Let it go away. Na canção, toca a radio. gosta até. Brinque do Amaral, meu irmão. Bora, Brinque. De obra essa maguinha furacão. E a considerada da saudade, minha amiga Manjona. Fala, Manjona. Fala, Priscila. Quem ela é? Dia 25, segunda-feira, aniversário do nosso maestro Toninho, a Vila Via Show, parabéns com o Alanzinho, chama a loucura, viu gente? Próximo dia 25. Chico aqui na Via Show. Mas essa tem como. Luxuosa. Luxuosa. Luxuosa, carroça da saudade.